Tá bom. Lei de acesso. Pra que serve? Para você pedir toda e qualquer informação para todo e qualquer órgão público. Tá. E... menos os sigilosos, lógico. E que, mas lembrando que o sigilo é a exceção da exceção. Certo. E o que acontece se muita gente corre o risco de alguém ficar sobrecarregado com pedidos de acesso? Bom, a Como que a lei trata disso? A nossa querida lei de acesso à informação pública, que é 12.527, diz que os órgãos têm 6 meses para se adaptar à lei, criando serviço especial para atender os pedidos de acesso à informação. Certo. Isso vai evitar que eles fiquem sobrecarregados, espero. E é só isso que fala a lei? Qual que é o caso que o cara pode alegar alguma coisa que está na lei e não te dá o acesso a uma informação? A única hipótese... só sigilo. A única hipótese de se negar a informação é o sigilo. Mas para uma informação ser considerada sigilosa, ela tem que ter passado pela classificação obedecendo aos critérios que a lei dá para ela ser sigilosa. Certo. E esses critérios são o quê? Proteger a segurança nacional, alguma coisa do tipo? Esses critérios são... peraí que eu tenho que ver. Seguinte, são consideradas as só as informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, que podem ser classificadas como sigilosas. Então, uma informação que põe em risco a defesa e a soberania nacional, ou a integridade do território nacional, ou põe em risco a condução de negócios e relações internacionais do país, ou que põe em risco a vida, a segurança, a saúde da população, enfim, são casos muito específicos. Yes. De resto, toda informação é pública. E essa lei tá em vigor faz tempo? Faz quanto tempo? Essa lei foi aprovada no dia 18 de novembro de 2011. Ela entra em vigor depois de 6 meses. Ou seja, lá por maio de 2012 é que ela vai realmente estar... é exigível. Uhum. Então, todo esse período é para todos os órgãos públicos se adaptarem e se prepararem para receber os pedidos e atenderem de imediato os pedidos de informação, e as que não puderem ser atendidas de imediato, para eles, em 20 dias eles têm que responder como, quando o cidadão pode obter essa informação. Tá. E esse pedido já existia algo do tipo, né? Antes. Esse direito sempre existiu na Constituição. Né? É um direito que sempre existiu na Constituição. Essa Constituição que temos desde 88 diz que toda informação de interesse público, todo cidadão pode obter qualquer informação de interesse público. Só que ele não regulamentava como o cidadão pode obter essa informação. Sim. E como o Estado tem que responder esse pedido. Então ele podia demorar o quanto ele quisesse, ele podia dizer não, essa informação é sigilosa e ponto, não tinha nenhum critério muito bem definido para isso. Enfim, estava tudo ao Deus dará. Agora não. Agora está tudo regulamentadinho. O que mais você queria tratar? O que você acha importante? Eu sei que a bateria está acabando. Está acabando ou vai? Eu tenho que ligar lá. Okay. Eu vou dar um ouvido.